O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu teve muito trabalho no começo da noite desta sexta-feira em Foz do Iguaçu. Em um edifício de 4 andares na Avenida JK, moradores pediram socorro. Um dos apartamentos estaria em chamas. A fumaça densa e tóxica se alastrou rapidamente por todo o andar. A iluminação foi cortada devido à falta de energia elétrica e à pouca visibilidade, o que dificultou o trabalho dos homens de combate a incêndio. O sistema de pressão de água do edifício também falhou e os bombeiros tiveram que utilizar os próprios equipamentos, arremessando a água até o quarto andar para o combate às chamas. Rapidamente, todos os moradores foram retirados e a área isolada para o trabalho das equipes. A equipe do Corpo de Bombeiros que deu o primeiro combate acabou entrando em todos os apartamentos. Alguns moradores não estavam nas residências e as portas precisaram ser arrombadas para que o trabalho fosse concluído e a certeza de que não havia vítimas no local. Conversamos com o oficial responsável pela operação ao final de todos os procedimentos. Exatamente, né? Quando fomos acionados, aí deslocou a princípio um caminhão de bombeiros, né? Eu acabei deslocando junto com a minha viatura. Chegando no local, e os 4 primeiros bombeiros que estavam no local tiveram que dar todo o primeiro combate e retirar as primeiras vítimas, né? Quando a gente chegou, situação de muita fumaça ali no quarto andar, quinto pavimento, tivemos que evacuar algumas vítimas para depois começar o combate. Prioridade sempre as vidas humanas. Um ambiente confinado, né, Tenente? Muita fumaça e falta de circulação para ali. Complicou ainda mais o trabalho, né? Muita fumaça. A visibilidade ali era praticamente zero, né? Muita fumaça tóxica e ainda tinha moradores dentro do apartamento. Por sorte, conseguimos evacuar todas as pessoas. Não tivemos vítimas nesse incêndio. O trabalho foi rápido aí e não deixou que o fogo se alastrasse ali para outros apartamentos. Exatamente, o fogo estava confinado num apartamento, então no princípio a gente deixou esse fogo confinado e priorizamos o resgate das vítimas, a retirada das vítimas. Assim que a gente verificou todos os apartamentos, viu que todas as vítimas já tinham sido retiradas, aí a gente começou o combate incêndio, né? Aí também já chegou o apoio e ficou tudo mais fácil, né? Quantos apartamentos foram danificados? Foram danificados em torno de 3 apartamentos, um totalmente e 2 parcialmente, né? Porém, todo o andar foi interditado. A questão da segurança nos equipamentos obrigatórios, Tenente, que avaliação o senhor faz dessa situação? Os equipamentos de segurança são nosso único recurso aí para estar dando um suporte para a vítima. Porque se a gente entrar sem, por exemplo, o aparelho do respiratório, a gente acaba não tendo recurso para salvar a vítima. A gente vai acabar respirando aquela mesma fumaça que as vítimas estão respirando. Então, nós temos que estar sempre com o nosso equipamento a pronto emprego aí para ter a segurança de todos e fazer o resgate com sucesso. Sistema de combate a incêndio do prédio? O sistema de combate a incêndio do prédio não foi eficiente, digamos assim, né? Tentamos armar uma linha ali na rede de hidrantes, porém a pressão não foi suficiente. Devido à agilidade que a gente precisava ali, a gente optou por outra estratégia, que foi armar uma linha vertical, né? Pro quarto andar diretamente do caminhão. Então, a princípio tentamos o sistema preventivo do prédio pelos hidrantes, não deu certo, e daí tangenciamos aí para uma outra solução aí que foi a linha vertical. E a causa desse incêndio? Não foi apurado ainda, mas pelo que a gente tem de conhecimento ali que a gente averigou no apartamento, parece um curto-circuito em alguma tomada. Né? A equipe da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, responsável pela Defesa Civil, ficou encarregada do controle de acesso ao edifício, que foi totalmente interditado. Uma avaliação deverá ser feita pelas autoridades competentes. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.